Novo Mega Vascão 3D. Todo Pará. Aí tá na hora da gente tocar aquela sequência de marcante pra galera que tá pedindo pra gente detonar. Vai, vai e vai. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Não vale chorar, viu, meu irmão? Bora aí, Belém! Estou apaixonado. A soma de três corações, todos são enganados. Sabe o que os outros pensam, vivendo a fingir. Às vezes me pergunto por quê. Gente, dia 23 e 24, o Mega Gelo vai estar na tradicional festa lá na Vila Conceição no mês de julho. E o detalhe, viu? O torneio de futebol valendo uma novilha. A inscrição vai ser de graça pra galera, viu, meu irmão? O DJ já tá ajeitando o repertório dele ali, o Roberto. Melody. Eu sou fruta. Amigos me aconselham que eu procure um amor e sim. É pra virar o comercial. Bora, Mari, de ligação. Bora, Jéssica. Sânia e banda mega estilo. Sabe o pop da Malô também, né, garoto? Bora, minha GDCL. Bora, Pipinho, bora, Pipinho. Vem virar o cabeção. Sem limite, sempre do lado do Mega, né, meu irmão? Nunca desprezaram, meu irmão. Só quem tá apaixonado aí, joga a mãozinha pra cima. Tô super dinâmico. Vou te dar do bombom. Te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto. Só pra quem conhece esse marcante, bom. Para meu parceiro Ito, te liga aí, meu irmão. Parceiro Bucho, ali com a gente, na Bucho. Te liga aí, garoto. É nas melhores. Apaixonado por você. Coração, e tu te vas, e te perdi. Como dizer o que senti e poder seguir? Como fingir que você ainda se importa? E você sempre estará junto a mim. É o próprio fica hoje, hein? Tão rodado. Sua palavra e o que sinto. Carreta Tufão, né, meu irmão? Borracharia, pneu furado. Eu acordei pensando em te falar alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivemos por amar, das noites que fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão, seguindo a voz que vem do coração. É só nas marcantes aqui no Mega, meu irmão! Mas por ele é verdadeiro que um... Fala, Júlio! Você não sai da minha mão. É 23 e 24, é lá na vila, né, meu irmão? Mais uma promoção do Pé de Jota, Hélio Arara, e no domingo o grande torneio. A inscrição totalmente grátis pra galera, além do Manovilha, e vai ter o bigão do Manovilha também. Oh! Aí meu parceiro do Vão, ele é GDCL, mandando ver. Com palavras de amor. Ainda sinto tanto essa dor. Olha o nosso amigo Rodrigo da Porteira também dá com a gente, né, Rodrigo? Alô, Inezinho! Ele é a nossa equipe Chupa Jaque também, do grupo do 3. Tá com a gente. Amigo Jaelson, locadora de moto, lá do 14, né, Jaelson? Só na mão! Talvez serei quem vai te consolar. Às vezes eu preciso acreditar. Que o destino quis nos separar. Pra gente saber, pra gente aprender. Que dá valor a quem nos quer ver. Bora aí, tu! Segui a distância entre só na mano, ele que é a primeira dama ali, né, meu irmão? Nossa voz, quem sabe o tempo. Amigo Bush, tempo. Olha o filhão aí, né, Bush? Lembrar de mim. Alô, Marquinho! Ainda pega foco, só na mano, né, meu irmão? A gente, bora Marcelo, bora Marcelo! Eu que planejei contigo uma vida inteira. A Dariana também é Chupa Shark, é? Queria te dar o sol, sai a primavera. Hoje tá tudo em família, né, meu irmão? Uhul! Vem comigo. mandando ver, né, garoto? Bora sim! Lembra se for inspirados. Não diga que eu fui de joelhos, peço fim. Bora, minha família PDF da área também! Para o tempo passar. Bora, Milê, a nossa GDC, né, Milê? Fecha os olhos. Alô, GDC! E aí? Quantas vezes me entreguei a outros braços? Olha a nossa paz gostosa! Pra não pensar em ti. Bora, Jay, bora, Jay! Só na mão, né, meu irmão? A cada beijo que tento esquecer. Bora, Rodrigo! Toda a galera por ali, né, garoto? Olha a porteira! Olha o parceiro, Anderson! Aí da família Sem Futuro de São Miguel do Guamá. E o agente está na manhã também. Um abraço pra você. Vai! Para meu parceiro Beto Santos! O carinha que representa o clube do Remo e São Miguel do Guamá, né, meu irmão? O fenômeno natural do sucesso. Onde vou te vejo em todo lugar. De joelhos, te peço, fica meu amor. Nossa, minha Laura! Maria da Alessandra, aqui o agente Sonamônia, galera aí da Galileia, um abraço pra vocês! Você não pode me escutar. Meus amigos Júnior, 160, Nega Tarada. Amigo Jorge, na esquina do Cochigo Moral de São Miguel, meu irmão. Ali o agente, bora, Jorge! E ame quando eu mesmo merecer, pois é quando eu preciso de você. Bora, Brasil! Bora, Ronilson Pitbull! Ele dá valor! Bora, Urubucino! Olha o Ailton Moral, dá valor, só não vai chorar, viu, meu irmão? É! Bora, Capuzinho! Eu sempre relembro. Olha a minha GDC, olha ali, ó. Os dias felizes. Cozido pai, deu a gente. Bora, Mari, bora, Jéssica! Chora, Mônia! Como eu viver? O tempo passou, mas não conseguiu lá. O fotógrafo tá congestionado aqui, viu, Mari? E aí? Você está gravado em mim. Me diz como vou te você aí, meu irmão. Toda a galera dos Galatinhos mandando ver. Eu te pergunto como tem passado. É que me falaram que estava sofrendo. Chorando pelos cantos, escondendo o rosto. Caí como um louco. É o Igor Gordinho da Saveira, né? Que tudo é por causa daquela sujeita. Que só tem uma amiga que está do seu lado. Não chore mais a mim. Bora, Capuzinho! São amores. Opa! Mega DJ Luiz. Vascão 3D. Passa bem para o Márcio e ele é a sua primeira dama, para! Aí da família, metralha lá de Belém do Pará, aqui ligadinho com a gente. Bora pra cima, bora, Paulinho! Cadê o Robson, hein, meu irmão? Oi! E o Cid também! Fiz de tudo por você. Bora aí, Tubarão! Minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos. Oi! Meu amor, será que foi? Oi, nosso amigo Zé Tato! A gente também. Alô, Zé Tato, um abraço pra você aí. Galera do Santa Rosa também tá ali com a gente. Salomão, Salomão, Salomão. Mesa da Superdeira, viu, Anderson? Faz tão bem. Bora, bora, bora! Tranque essa porta e vem. Te quero. Te amar me faz tão bem. É pra falar de amor! Bora, bola do Passinho! Amigo Júnior, lá de Maragominas. Aqui no Mega Baixão, né, Júnior? Como no filme, tudo aconteceu. Na esquina do fugitivo. Tirei um beijo, depois me entreguei. Parece. Olha os galáxios aqui também, o Alex e o Mini. E o Boteco também, da área com a gente. Aí, Nozinho, ele é a primeira dama, né, meu irmão? Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Bora na distância aí, Jéssica. A distância me faz gritar seu nome. Chorando, pensando em você. Que saudade, o destino foi rebelde. Levou você pra longe. Onde você está? Onde? Quando sonho bom, você surgiu em mim. Eita, a sequência é bom, meu irmão. O Leandro só lembra do casamento que não teve. Tufão, tufão. E o barulho tufão, hein? Tá chegando aí o lançamento aí da nova carretilha, Mega Tufão! Aí. Mega DJ Luiz. Mega DJ Luiz. Mega Vascão. Aqui com a gente, um abraço. Alô, Pitbull! Eu sei que tem o carro. Eu quero ter você de novo aqui. Como é que é? Bora, Joca! Dia 27 de agosto é o aniversário do Diego, né, meu irmão? Eu quero te. Aí tem a participação do Mega DJ Luiz por lá, né, garoto? E dizer a você. Bora, Márcio Celibit, o rei da farinha! Tiro aí, oh, Preto lá de Fortaleza, ô, oh, Preto! Pode ter. Meu parceiro Raul! Sim, sim. Tá na linguagem na rua, ele, o rapaz doido também! Toda a galera do Copa de Lagarto! Comigo é o show no máximo, bolá, garoto! Fala, Tufão! Já 23 e 24, viu, Tufão? É lá na Vila Conceição, tu tá convidado, viu, meu irmão? Só me faz sofrer. Porque me abandonou. Vascão. Os Galácticos da Galileia. Rodrigo da Porteira. Do coração, igual querer viver sem respirar. É como querer Hoje eu tô fervendo, ela veio quente. Hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Quer desafiar? Não tô entendendo. Deixa eu dois, três, tá valendo! E deixa o batidão, deixa o batidão, deixa o batidão, batidão, batidão. Bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro aí, só quem tá solteiro, bate na palma. Fica pra mim, ela fica pra mim. picada, picada, picada, picada. Ela quer o quê? Picada, ela quer. Picada, ela quer. Picada, ela quer. Picada, o que ela quer? Picada, o que ela quer? Picada, o que ela quer? Picada, vai. Picada, vai. Picada, vai. Picada, vai. Picada, vai. Picada, vai. Picada. Joga você pra cima, quem tá solteiro aí, joga! Picada, vai. Picada, vai. Que ela quer? Picada, vai. Que ela quer? Picada, vai. Que ela quer? Picada, vai. Gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo. Chega aí, meu irmão. Black Label é os canalhas. O comércio tá acabando de chegar no palco. Nossa, o CNBX mandando mesmo na geração. Vontade, eles venceram. Olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. Alô, Melly. Eu saio pro meu rolezinho. É de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir. Ontem à noite, o bagulho foi incrível. No escurinho, com as gatas na festa do teu povo. Aí é só marcante, eu vou ficar daquele jeito. Só me toca, bora pra cima, garoto. Nego, hoje a festa é nossa, quando eu sair daqui. Hoje eu tô afim, eu vou curtir. Amigo Melzinho da família faz gostoso, bora Melzinho. Daquele jeito, tá ligado, só tem princesa, é o mega príncipe negro. Chega domingão, no Nova Dimensão. Curtindo a madrugada com a garrafa de Xandão. Pra finalizar. Alô, José, alô, Samu. A novinha se acaba. Olha a galera mandando ver, ó. O gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar. Bora, bora, bora, bora, bora. SPM Production. O paredão já tá formado, a minha equipe tá do lado, e a picape já tá cheia de uísque e cerveja, e vem pra bagaceira. E vem mulher, já tá do jeito que tu quer. A nossa minha amiga Saliane, aqui com a gente curtindo hoje o Mega Baixão. Alô, Saliane! Como é que é? A Ultra Live estremece. Vem pra Ultra Live, vem, e vem pra bagaceira. A picape já tá cheia de uísque e cerveja. A gente, alô, Rodrigo! Que bicho é céu, desde cedo com a gente, meu irmão! Bora, Júnior, bora, Júnior, bora, bora! Agora que eu descobri, te amo tanto, esse amor é grande demais. Bora, mega primos! Não te esperar. Agora que eu descobri, te amo tanto, esse amor é grande demais. Eu fico a te esperar. Imaginando, imaginando! Te dar todo o prazer. Mega te tirei para dançar. Mega DJ Luiz. O da Fisson. Mega Vascão. Um digidon, um digidon. Conquistou meu coração. Essa é a nova sensação. Amigo Maurício, o caminho Super Neg. Sem mexer. A galera da GDB. Alguta o som que vai tocar. Pra fazer você dançar. Tiranzinho e o Paulinho. O da Fisson, eu vou. Agora. É a nova. Coração, DJ Anderson e Gabi, o Davison eu vou curtir. Calcula o som que vai tocar, pra fazer você dançar. DJ Anderson e Gabi, o Vascão. Mega DJ Luiz. DJ Luiz. A gente vai tocando as melhores da Ito. Boa noite, Luara. Bora, Baquinho, bora, Baquinho. Com você eu vou te encontrar. Ao som do meteoro. Só quero te amar. Ele nos fantasia. Os melhores. Chapurica rapidinho, viu, meu irmão? É te dar um beijo. Aí os primos da farra, Juan, Ronilson Pitbull tá ali também, né, Ronilson? Bora o Rumbuzinho! Bora, Bus! A noite é festa, amor, vamos dançar pra valer. Amor, vem cá, quero ficar com você. A noite é festa, amor, vamos dançar pra valer. Aconteceu por acaso, mas minha vida mudou quando eu te conheci. saudade, baile da saudade lá no setor, né, meu irmão? O som do toque show detonando o bolão. Bora, bora, bora, já chegou! Bora, Dadinho! Esse é o push da galera. Do mensur e deixa o push da galera lá do Badabar, né, meu irmão? Onde você? Todo fim da semana. Faça o seu cartão América Mister. Push da galera. Do mensur e deixa se faz a festa. Do banear e do liseu é a paia de mensur. Todo fim da semana. Tem novidade de montão. Babarinho, babarinho, babarinho, vai! Rapaz doido, ele e o Júnior da 160 Negra Tarada, homem do Bacinho, tá ali com a gente também. Alô, Raul! Ele que tá hoje o patrão do gelo, né, Raul? Uhul! Agora você vai, tira e dança com o Didinho no comando. E de Toninha detonar. É um trem terra, novo Tupinambá. O seu altar me laborante. E agora vai, subir, subir. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo! É o Mini Rubi, o som que te conquistou. O melhor som, o teu motivo de parar. Tocando seu coração, fazendo você dançar. Aonde ele chega, é o Mini Rubi, o som que te conquistou. O melhor som, o teu motivo de parar. Tocando seu coração, fazendo você dançar. Mini Rubi, Mini Rubi, Mini Rubi, Super Nike na área também, meu irmão. Mini Rubi, a nave Mini, DJ Arnaldo no meu. Bora, neguinho, pro chão. Olha a virada, olha a virada, olha a virada. Um, dois, vai virando, vai, vai, vai. Tirando! Oh! Vira, vira, vira, vira, vira, mete, mete. Olhando sua espalha, ele vai te envolver. Eu tô binado, que demona, faz o povo estremecer. Amigo Júlio, a gente desceu também da área. Oh! tradicional festa do paneiro, né, garoto? Diz assim, diz assim, ó. Rapaz doido, meu irmão. É mó solzão, pré da barra. Aí, Jorge, na esquina do Fuxico. Então. Joga a mãozinha pro alto, joga a mãozinha. Joga a mão pro alto. Vai. Joga a mão pro alto. Joga a mão pro alto. Bora botar pra cima! Joga a mão pro alto. Cadê você? Rainha do funk, poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agita o salão. E aí? Balança gostoso, requebrando até o chão. Glamourosa, rainha do funk, poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agita o salão. Balança gostoso, requebrando até o chão. Se quiser falar de amor, fale com o Marcinho. Te lambuzar, te encher de carinho. Em matéria de amor, todos me conhecem bem. Vou fazer tu vibrar no meu estilo, vai e vem. A nossa amiga Milen também tem moral aí nos Galácticos, né, Milen? Aí, juntinho com esse abraço pra você, viu, meu irmão? Toda a galera dos Galácticos, hoje, fazendo a festa aqui no paneiro e curtindo na moral. Aí de novo! Amorosa, rainha do funk, poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agita o salão, balança gostoso, requebra. Vai balançando gostoso! Amorosa, rainha do funk, poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão. Se quiser falar de amor, fale com o Marcinho. Vou te lambuzar. Ei! Te encher de carinho. E aí? De amor, todos me conhecem bem. E o bairro, hein, rapaz? Vibrar no meu estilo, vai e vem. Minha gata tá doida, vou te dar. Esperta, vagabundo. Deixa teu te deixar muito louca. Ele e o Merengue vão detonar já já, viu, meu irmão? Seu corpo aqui, ó. Remexe. Hoje vai até amanhecer. Amorosa, rainha do fogo. Olha o Márcio sem limite, né, Márcio? Olha de diamante, nos envolve, nos fascina. Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão. Amorosa, rainha do funk, poderosa. Olha de diamante, nos envolve, nos fascina. Agita o salão, balança gostoso, requebrando até o chão. Tinha moreninha, pulsa e loirinha. Me deixa doidinho quando dança tremidinha. O funk do meu rio se espalhou pelo Brasil. Até quem não gostava quando viu não resistiu. Mulheres sarando. Baixo!